segunda parte aqui do seu Hot Mix Club Podcast. Vamos lá, vamos com muita coisa legal. Vamos com Groom com a música Shout. Também vamos ter aqui Zonderling com a música Tenevusian, a versão editada por Dom Diablo, hein? Doe sangue, doe vida, porque os hemocêntricos precisam da sua doação. Doe, doe, doe. Hot Mix Club Podcast também é responsabilidade social. Vamos lá, vamos com muita música. We'll be right back. Aqui no Hot Mix Club Podcast, você curtiu o Zanderling com a música Tenevusian, a versão editada por Don Diablo. Vamos agora com um DJ, um produtor musical que eu curto demais, aquele do Honey, I Wanna Lose. Vamos lá, D.O.D. com a música Sixes. Esse é o Hot Mix Club Podcast com o melhor da música eletrônica pra você, número 287. Só lançamento hoje, hein? Vamos lá. Break the break, break the break it. Break the break, break the break it. Break the break, break the break it. Break the break, break the break it. Break the break, break the break it. Break the break, break the break it. Break the break, break the break it. Break the break, break the break it. Hot Mix Club Podcast. Break it.

aqui no seu Hot Mix Club Podcast. Você curtiu Mark Kermont com a música Invisible? Invisible, Invisible. D.O.D. com a música Sixes. Zonderling com a música Tenevision. Vamos agora com Baker Matt com a música Baby. Será que é Baby, Baby, Baby? Oh, Hot Mix Club Podcast. Número 287. Hoje é só lançamento aqui pra você. Só o melhor da música eletrônica, hein? Vamos lá, Hot Mix Club Podcast. Curta a página do Hot Mix Club Podcast no Facebook, já somos quase 30 mil pessoas. Olha só que coisa maravilhosa, gente. Quase 30 mil pessoas. Compartilhe o Hot Mix Club Podcast com seus amigos. Não esqueça, hein? Não esqueça de assinar no iTunes e avaliar no iTunes para que eu continue no ranking dos melhores podcasts do Brasil. Obrigado pela sua audiência. espio. Esse é o Hot Mix Club Podcast, número 287, chegando à reta final. Você curtiu aqui Redondo, aquele do mesmo do Love Too Deep and at Home We Know. Bom, você curtiu aqui Redondo com a música I Can't Catch a Spill. Nós tivemos Baker Matt com a música Baby. Vamos agora com Chocolate Puma e Pepper Rash com The Stars Are Mine. É isso aí. Hot Mix Club Podcast vai ficando por aqui. Até semana que vem com muito mais. É isso aí. And beijo, beijo, beijo, beijo, beijo, beijo, beijo. Fui. Stars of mine, divine.